Veja aquela mina na beira da estrada, batom na boca, barriga de fora, roupa rolada, coitada. Espera um caminhoneiro, seu filho sem leite, em casa falta dinheiro. Ela vende um relax, um pouco de prazer. Vida maldita, o que fez por merecer, o carro passa. Ela acena e chama, o cara encosta. Quanto é o programa? Tá combinado. O motel tá logo ao lado, coração apertado, um sufoco danado. Nunca viu nem conhece aquele infeliz. Entrou por necessidade e não porque quis. Um cara mal amado, gordo e feio, ser metido a machão é o seu receio. Tantas porradas já levou na vida. Levanta a cabeça, não se dá por vencida. Sofre discriminação, sabe que se humilha. Medo de encarar a própria família. Adiante na estrada, colegas de profissão. Tremenda concorrência, no mesmo ganha-pão. Cada uma tem suas histórias, seus sonhos, seus dias de glória. Todas têm seus limites e seu território. Se alguma vacilar, amanhã tem velório. Meninas de 10, 12 anos, frequentar um colégio não faz parte dos planos. Entram nos carros com um sorriso infantil. São beiras de estradas do meu Brasil. Tentar a sorte na beira da estrada. Jogo da vida é tudo ou nada. Tentar a sorte na beira da estrada. Jogo da vida é tudo ou nada. A polícia encosta na beira da pista, mãos para cima, perguntas e revista. Procuram armas, cocaína ou maconha, agressão, ameaça, sentir revolta e vergonha. Passam pela manhã, à tarde ou retorno, só dão uma folga quando rola um suborno. Não tem paz ou sossego em nenhum momento. É um dia inteiro de muito sofrimento, tormento, à espera de alguém que não sabe quem é, não sabe se vem e com quem. Daqui a pouco vai deitar, se o próximo demorar, começa a se preocupar. Se a noite vem chegando, acabando o dia, não se pode voltar pra casa de carteira vazia. É uma guerra, é uma luta, tentar vencer na vida como prostituta. Como encarar seu filho quando amanhã chegar? O que fazer quando ele perguntar? Se parar agora, a fome aperta. Continuar na batalha, atitude mais certa. Não se pode contar com ninguém, é cada um na sua. É a lei da estrada, a vida continua. Carros e mais carros, ela não pode parar. Espera que no futuro algo possa melhorar. Tentar a sorte na beira da estrada. Jogo da vida é tudo.